Você pode ouvir a RPC Mossoró em qualquer lugar. Em casa, na rua ou no trabalho. No rádio Sintonize 1060. No computador, acesse o site www.redepotiguar.com.br. No celular, você pode ouvir pelo aplicativo Rádios Net. Se ligue na RPC Mossoró. Se ligue na RPC Mossoró. Alegria, alegria. RPC com a gente. Mais audiência, mais música. Informação. RPC, cada vez mais você, sua companheira no ar. RPC, RPC, RPC. Vem aí, mais uma atração da sua rede Potiguar de Comunicação. Você faz o programa com a gente. Vamos juntos curtir. J. Nobre no comando geral. São 8 horas de amanhã, mais 19 minutos. Eu falei 8 e 19 na rede. RPC. O homem pode perder dinheiro, só não pode perder o caráter. Jota Nobre, a voz da maioria. O meu bom dia, meu abraço, alô, minha moça, querida. Alô, estado do Rio Grande do Norte. Alô, meu Nordeste brasileiro. Bom dia. No calendário, amanhã de sexta-feira, para você que se liga com a gente, hoje é o Dia Nacional de Combate ao Alcoolismo. Oito horas de amanhã, mais 20 minutinhos, 8h20, para você que se liga, aumentando o volume do rádio, nós estamos chegando a partir de agora com muito carinho, com muito amor, com muita vontade, com garra, com determinação, estamos chegando, está começando mais um programa líder de audiência, programa modelo, programa referência padrão para o AM do estado. J. Nobre, comanda geral. Até as 11 horas de amanhã vai ter muita informação aqui da Mais Popular. Nesta manhã, portanto, de sexta-feira, temperatura mínima hoje de 23 graus centígrados. De acordo com o clima tempo, repito, a temperatura mínima hoje é de 23 graus centígrados. A máxima não vai passar dos 36. Será que há possibilidade de chuva hoje? Olha, de acordo com o clima-tempo, há possibilidade sim. Há possibilidade, repito, de chuva para o dia de hoje aqui na capital do oeste do Rio Grande do Norte. O clima-tempo diz o seguinte, a previsão para hoje, sexta-feira. Temperatura mínima de 23, a máxima de 36, 90% de possibilidade de chover hoje até 2 milímetros. O tempo nublado, parcialmente nublado, pancadas de chuva à tarde e também à noite. J. Nobre, é alegria, é informação, no comando geral. Agora são 8 horas da manhã, mais 21 minutinhos, eu falei 8h21, pra você que acompanha o programa, tá ligando, tá com a gente, tá na Mais Popular. Alô, você da estrada, tá dirigindo de olho na pista, de olho na estrada, obedecendo as leis do trânsito, obedecendo a sinalização para que você possa chegar ao seu roteiro, ao seu final, daí, ao seu destino, porque há sempre alguém de braços abertos lhe esperando. Então dirija com cuidado para que você possa chegar, tá legal então? O meu bom dia para você, camelô, tá trabalhando, tá ouvindo a gente. O meu bom dia para você, gari, limpando a cidade, bom dia. Alô, você, oficina, da oficina, os mecânicos que acompanham o programa. Alô, você, crediarista. O meu bom dia também para você que está acompanhando o programa na zona rural. Homem do campo, mulher do campo, preparando a terra, plantando, bom dia. Alô, você, pescador, bom dia. O meu bom dia para você do litoral. Alô, você, educador, professor, bom dia. Os professores da rede pública estadual, bom dia. Da rede pública municipal, bom dia. E também da rede, da federal, bom dia. Aliás, hoje tem indicativo de greve dos servidores da educação. A partir de 3 da tarde, uma assembleia online. Evidentemente que há um indicativo de greve a nível de município. E a nível de estado, já tem a greve aí decretada e daqui a pouco nós vamos trazer detalhes do que está acontecendo, o que pode ter mudado de ontem para hoje em relação à greve da educação do estado. JW, audiência total no seu rádio.